Senhor amado, eu venho me entregar. Somente em Ti confio e posso descansar. Se algo em mim vacila, colocas-me de pé na Tua santidade. Fortaleço a minha fé. Jesus Cristo, eu te amo . Minha vida pertence a Ti. Jesus Cristo, eu te amo. Toda minha vida desejo te servir, mostrar em atitudes o meu amor por ti, que em cada pensamento eu possa te alegrar e o fruto dos meus lábios possa te glorificar.